diferente. Se é sucesso, a gente toca. Essa aqui vai especialmente pra galera da cerveja. Vamos beber porque amar está difícil, paixão. Me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou tolo, inconsequente, os meus defeitos você finge que não vê. Que me vê chorar, que me vê sofrer. Mas pode ir, mas vá com a certeza de quem perdeu foi eu, não foi você. Prefiro me acabar desse vazio do que te fazer sofrer, do que me ver chorar e pagar os meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que vá, porque me ver chorar pra mim é um absurdo. Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim? Não vou mais me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. É certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. Mas vá com a certeza de quem perdeu foi eu, não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que me ver chorar e pagar por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que vá. Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaço, se Deus não escreveu assim? Não vou mais me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. É certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor.